E aí, GP? E aí, fiz certo? Puta, olha aquela mina lá, ó. Maldita tentação, lá vem ela de novo. Dando bala de bumbum, instigando os manos. Um rebolado escandaloso, ela chama a atenção. Tudo mini pra ela, o ano todo é verão. Tá de namorado novo, ela é cara de pau. Desfaz da vizinhança, ignora os irmãos. Natural para mim, já conheço a perva. No desbaratino ela me cumprimenta. Faz de boba, mas não é. Sabe que eu sei, a micha tá na unha, uma pá de Citotec. Ticket na bolsa, vale transporte. Lá vai o pai perfeito, a cadela e o dog. O lock da entrada, anda de mão dada. Pensa que tá com a mina certa. Entra no carro e sai cantando o pneu. Vai comer o que a favela inteira comeu. Mina de rolê, mano, mina de rolê, cara. Está sempre de pé com a rapaziada. Mina de rolê, mano, mina de rolê, cara. Sempre tirando uma onda com a rapaziada. Mina de rolê, mano, mina de rolê, cara. Está sempre de pé com a rapaziada. Mina de rolê, mano, mina de rolê, cara. Sempre tirando uma onda com a rapaziada. Olha só, maluco, liga quem tá aqui. Aquela mina outra vez querendo se divertir. Dinheiro é sua cara, ela tem ambição. Quando cola lá na 9, dá pra uma função. Carro importado é o seu ideal. Quando vê um por perto, começa a passar mal. Mas ela não liga, não tá nem aí. E quando alguém a xinga, ela responde. De segunda a segunda, ela tem seu compromisso. Encontrar os otários e logo dá sumiço. Acha que é a tal, mas já tá ligada. Que o seu nome tá na boca da rapaziada. Mexe o quanto pode pra chamar a atenção. Quando deita em uma cama, já não sente mais tesão. Seu nome é muito fácil, é só desvendar. Cadela e vagabunda, o que que dá? Mina de rolê, mano, mina de rolê, cara. Ela está sempre de pé com a rapaziada. Mina de rolê, mano, mina de rolê, cara. Sempre tirando uma onda com a rapaziada. Mina de rolê, mano, mina de rolê, cara. Ela está sempre de pé com a rapaziada. Mina de rolê, mano, mina de rolê, cara. Sempre tirando uma onda com a rapaziada. Sinto o cheiro de uma que não está longe. Ela sabe quem é, mas não perde a pose. Arrebita o bumbum, empina o nariz. Sai de rolê sem deixar cair. Mas se ouvir o... Logo volta, ela gosta. Não abandona a batida por nada. Tenho visto que a sua espécie aumentou. Réplicas de um corpo perfeito. Boa, boa. Sem palavras. Destruidora de lares, terror das casadas. Procedê envolvente, tipo sempre carente. Sem tempo ruim, ó. Frente e verso. Olha só, mano, que gata vem ver. Cara, aquilo é mina de rolê. Mina de rolê, mano, mina de rolê, cara. Ela está